Mas Edilson e Ediel só detonar. As melhores mixagens pra você se apaixonar. Não vá, não vá, não vá. Ela está de volta. Banda Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Meu bem, vou te amar, vou te amar. Meu bem, vou te amar, yeah. Vou te amar, vou te amar. Meu bem, vou te amar, yeah. Meu bem, vou te amar, vou te amar. Vou te amar, yeah. Vou te amar, vou te amar. Meu bem, vou te amar, yeah. Meu bem, vou te amar.